Quanto tempo faz da última vez? Afrodite perdeu um casal freguês. Suíte 22, se eu não me engano, 23. Pernoite depois do café, amou mais uma vez. E da saudade daquela hidro borbulhando, você me chamando pra gente se amar. Da saudade do gosto do beijo daquele lugar. E volta e meia eu volto lá sozinho. Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho. A roupa de cama pode até mudar, mas juro que seu cheiro ainda tá lá. E volta e meia eu volto. Moça da cabine que adorava a gente, com dor de me falou, segue sua vida, ela saiu do carro da frente. Já e paredões, transformes, paredões, galego, paredão, divulga os meninos aí. E da saudade daquela hidro borbulhando, você me chamando pra gente se amar. Da saudade do gosto do beijo naquele lugar. E volta e meia eu volto lá sozinho. Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho. A roupa de cama pode até mudar, mas juro que seu cheiro ainda tá lá. E volta e meia eu volto lá sozinho. Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho. Hoje a moça da cabine que adorava a gente, com dó de mim falou, segue sua vida, ela saiu do carro da frente. Hoje a moça da cabine que adorava a gente, com dó de mim falou, segue sua vida, ela saiu no carro da frente.